Alô? Alô? Boa noite. Eu não sei fazer rap, mas eu escrevi alguma coisa aqui que tem alguma semelhança. Talvez antes de eu morrer eu consiga fazer um rap, certo? Mas não sou que nem os meninos, não sou que nem os meninos aqui e falo de cor, que falo tudo isso aí. Eu tenho, sou obrigado a ler. Democracia capitalista. Democracia capitalista é o regime que a direita elitista brasileira, muito esperta, mais queria. Democracia capitalista, que te vende um cartão para pôr a mão no teu dinheiro, em uma prestação, sempre a perder de vista. E espalhando por aí que tu agora também já é classe média. E agora tu já é bacana, já virou capitalista. Democracia capitalista, que te vende a saúde, te vende educação, te vende essa merda de transporte, e só por sorte, não te enfia uma borracha, não te enfia uma borracha bem no meio das tuas costas se tu fizer reclamação. Que faz as copas pelo mundo para junto com essa quadrilha que é a FIFA ganhar ainda muito mais milhões. Com a desculpa que o povo, depois, aí sim, vai viver em melhores condições. Mas na verdade essa cambada aqui é tudo figurinha carimbada, eles querem mesmo é viajar por esse mundo todo, fazendo a gente de bobo, se aproveitando do futebol, que a gente joga até na rua, nem precisa de estádio feito para a comunidade de burguês, porque a Copa mesmo vai rolar só por uns dias, quando muito só um mês. E quem vai poder assistir não somos nós, o povo da periferia. Lá nos estádios, padrão da FIFA, só vai gente que eles querem. E o pobre, como é que fica? Vamos todos para os protestos, gritar geral, geral e bem legal. Para o pobre, tanto faz se o Brasil é, vai ser ou não, campeão mundial de futebol. Se a gente não gritar legal, no governo e no congresso ninguém ouve, ou fazem de conta que ouvem mal. E tratam a gente como se fosse tudo uma manada, desorientada, enquanto que unidos, empresários e governantes, se entendem por telefone, seja de dia ou mesmo que seja pelas altas madrugadas. Campeão pra quê? Pra que querem me ver agitando bandeira, se nós já somos campeões da bandalheira. Pouca vergonha e roubalheira. O que importa mesmo pra nós é a comida posta na mesa pra criançada, uma casa pra morar, escola pra estudar, um centro esportivo com todas as especialidades pra nossa juventude se exercitar. Queremos sim teatro livre, em plena praça, com liberdade para a gente escrever uma peça com a cara da gente, para nós mesmos viver e representar. Não queremos mais essa merda de novela dessa Globo que faz muita gente fincar a bunda no sofá. Para acabar virando um babaca, sem cérebro para pensar. O que é preciso neste Brasil é a luta para se colocar as coisas no seu devido lugar. É a universidade pública ser para todo mundo, sem discriminação. É o filho do rico, porque é rico, ter que pagar por essa melhor educação e não querer estudar de graça, o pobre, através dos impostos, pagar para vagabundo virar doutor, sem ganhar nenhum tostão, para pegar sua mesada e gastá-la nas baladas, com álcool, mulher e droga. Aí, a universidade, para ele, acaba virando diversão. De dia é estudante, de noite é baladeiro. Enquanto o filho do pobre trabalhador, que quer se aprimorar, trabalha de dia e à noite vai estudar. Com fome, com sono, sem tempo para descansar, para meditar, para se realizar. São esses capitalistas, com seus lobistas, que todo dia ronda e manda nos congressistas, fazendo leis para sua própria proteção. Enquanto a gente que trabalha, que corre risco em cada esquina, revistado por essa polícia, que vai invadindo a periferia, com bala que diz que é de borracha e cacete na mão, gritando, ameaçando. Mão na cabeça, olha pro chão, deita, deita, deita! Mãos nas costas, cadê a arma, cadê as drogas, ladrão? Essa mesma polícia que nas periferias chega cheia de bronca, chutando porta, invadindo, quebrando os barracos, falando grosso, enquanto que pros bacana, toda submissa, educada e cheia de mesuras, faz proteção. E nas periferias manda bala doidada, sem querer saber a quem podem ter matado, ou deixado ferido, escorrendo sangue, estendido ali no chão, porque para eles polícia, morador da periferia, quase todos são bandidos, tem que morrer sem contemplação. Foi por isso que o garoto, antes de morrer com o tiro no peito, desferido por aquele filho da puta, aquele desgraçado de soldado, perguntou assim: por que é que não atirou em mim? Democracia capitalista, elite brasileira imperialista. Era só isso que essa direita sacana e muito esperta mais queria. Aleluia.